frente, na boca da ponte o que vem é o palio. Weekend, acesa em minha reta como se eu fosse o alvo. Agora fudeu, quero saber se dessa eu me salvo. Eu não tô bombado não, não tem nada no meu bolso. É capaz de eu ouvir deles, venha conosco. Me deram baculejo, pediram documento. Falaram da camisa que eu usava no momento e perguntaram pra mim se eu gostava de reggae, se eu era igual a Bob Marley que fumava um beck. Caretas passam olhando. Obrigado a dizer não na hora pra aliviar. Mas tava ligado que depois a mente eu ia alimentar. Minha sorte é que na hora do enquadro a rua encheu que se pá. Uma hora dessa estava perto de Deus. Apontaram um oitão engatilhado na minha cara. Olhei para o bordão, nó, sangue no olho instalava. Pensei comigo se essa porra dispara. Então lembrei da minha família que em casa estava. Cotidiano suicida. Me lembro de uma vez na madrugada, parado na esquina, um 2x2 era certeiro. As tretas e as minas e de repente, não sei de onde veio. Opala branco rebaixado e até que não era feio. Com uns malucos dentro, sinistro e apagado. Parou um pouco mais à frente, eu pensei fui pro saco. E naquele momento eles me confundiam com um maluco que o movimento fazia. Ser confundido é atrito e qualquer um treme. Se marcava de laranja e depois não se arrepende. Cotidiano suicida. Ser confundido é atrito, mas é coisa mínima. Cotidiano suicida. Não devo nada, mas não sei porque minha perna treme. Cotidiano suicida. Ser confundido é atrito, mas é coisa mínima. Cotidiano suicida. Deus é poderoso e nós todos protege. 10h47, sexta-feira, atravessa a ruína. Um seio que me rodeia, é bom lembrar. Porque se pá, consideração total. Não leve a mal, contraste indispensável nas ideias firmes. Cotidiano suicida, do portão pra fora, madrugada cheira a morte. Velório de caixão tampado, afeição irreconhecível. Não vai dar quando o seu cérebro espatifar. E seu miolo explodir, indigiu se dentro e a alma daqueles que passavam ali. Terão as vidas marcadas para o resto de suas vidas. Cotidiano suicida, se confundiu, não tem piedade. Só crueldade, é só máquinas de fazer saudade. Saudades. Bobo ninguém é, se é nervoso mete fogo. Primário passa mal, recusa o boi, vai pro hospital. Despeça a sorte, só vou na fé bem melhor. Pensa rápido, quem ficar é mais um curió. Atenção quem vai na frente, pois se vê já dá o grito. Boiar não posso não na operação, print fino. Pra nada bem, eu sei, lá em cima tá o caos. No break do pneu mirou pra sentar o metal. Conspirou na missão deles, pensou que é brincadeira. Afinado se cal, subiu naquela sexta-feira. Cotidiano suicida. Ser confundido é atrito, mostra coisa mínima. Cotidiano suicida. Não devo nada, mas não sei porque minha perna treme. Cotidiano suicida. Ser confundido é atrito, mostra coisa mínima. Cotidiano suicida. Deus é poderoso e nós todos protege. Contraste nativa, devo a Deus se passei batido. Negou em polícia, miliano de conflito. Eu sei que está em sempre ascensão, preconceito. Se deu no mole na esquina, não tem boi, é suspeito. É o seguinte, eu tô na atividade com os rolê. Pois pra qualquer quebrado eu quero é paz, pode crer. Caralho, algemas e palhos aqui. Desacerto, polícia, o que sobrou pra mim. Tomara que não role nada, que não lacre minha vida. Eu tenho uma responsa, criar a minha filha. Eu tô chegando na quebrada, cadê todo mundo? Um pouco mais à frente, já cheguei contando tudo. Eu dei ideia pros cara, tá mó sujo ali em cima. Eles já tão de butuca na sequência. Me aplica, pra mim tá tendo. É o que há, positive e vibration. Tá voltando no lugar, é que eu não sou esperto, muito menos comédia. O craque da dó, vou esquivando de tragédia. Contraste, black pet, eu tô a pampa aqui na norte. Não atravessa, que na certa vai ser choque. Não dá no mole pra nós, é o que convém. É de quebrada, louvaram reis, pensando mais. Deus é poderoso e nós todos protege.